Brasil 4463 da torre. Diga a torre, 4463. Condições de prosseguir um pouquinho mais à frente para liberar o, a entrada do aeroporto 04? Com certeza, está prosseguindo 4463. Da torre, já vi a chamada da torre, está seguindo à frente. Vamos, são 3804. 3804, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai manter posição antes da Juliette, está 3804. Avião 02, atenção para a segunda final. Papatango Juliette Bravo Delta, faça um check no seu transponder. Comandante, stand-by normal e atente, por favor. Para o externo, baixou, travou. Tem, parceria 2230, continue a aproximação, informarei pista livre, o Kenegan 1093. 2013, guardando livre, passaredo. Sete autorizado agora, chama para o táxi. Autorizado para o táxi. 3804, décima Juliette. Sete, mantém a posição 3804, vai aguardar o andamento da fila do ponto de espera. Tango Fox Dog Tango Oscar, acione código 01124. 5220 no solo aos 4021 desse pandora. 219, muito obrigado. Avisou, Delta. Taxi via Alfa, Kilo 43. Para pouso, vento 110 graus, 10 baixo, ajuste no 03. Deve pouso no 0013, passagem 2230. Saída prevista da Elza Bridge, aguarde para a cópia. Sim, te informo que só recebo sua altimetria, não recebo a identificação, ok? Pronto para a cópia? Primário e recebo modo Charlie, porém modo Alfa de identificação não estou recebendo. 8, aciona 5407, coteja. 1013 agora. Na 3895, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. Só Tango Oscar, mantenha as condições visuais no corredor, reporte Veracruz. O guardião está com proa do litoral para retorno, por favor. Guardião 02, ciente, é bom através de Pituaçu. Então, através de Pituaçu, 02. Chame torre 11895, guardião 02. 1895, 02. Arrima bem a partir da presente, então é de 6 a 7 4. Após 2 horas e 18 minutos, Delta não via atento, agora acabou. 132 a bordo, altímetro no 03, aguarde para o táxi. Lado vento 110 graus, 109, ajuste no 03. Paulo 4-0, ônibus. 3804, táxi para o portão 1, observando o Avianca. Ah, sim, aqui, portão 1, observando, está 3804. Direita, 1219-2230. Salvador, boa tarde, passaria do 2230. 230, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 2230. 1109. Iniciando, 10-7-4-9. Azul 4463, após a rolagem do 737 Webjet, ali mantém pista no zero. Mantém após a rolagem do Web, Azul 4463. Táxi via Juliette, 1-4 da remota. Ciente, Juliette, 1-4 remota, 2-2-3-0. Webjet 6741, decola os 4-5, controle 1-2-0, decimal 8. 08, obrigado, 6741. Guardião 02 na final. Guardião 02, no solo controlado aos 45 km de frequência. A nossa frequência é o 02. Salvador, boa, Web 6741 decolou. Web 6741, no contato radar, seja Dael Sub, mantém nível de voo 340. Dael Sub 340. Web 6741, mantenha o perfil da saída. Vamos até o corrigindo, é o Oceaner, que é o Oceaner 6254. O Oceaner 6254, após a rolagem da aeronave Embraer 90 da Azul, ali mantém. O Oceaner 6254. Após a Azul, ali mantém o 6254. Agora sim, o Azul 4463, autorizado a decolagem, pista 10, vento 1, centena 12 nós. Deu decolagem, Azul 4463. Passou aqui. Respirador no 04, vamos 777. Voo no 777, após a rolagem da aeronave da Oceaner Pintura Avianca, sua frente, ali mantém. Após a aeronave da Oceaner, vamos 777. Afirma. Saída prevista da Eula e da Eudes, aguarde para a cópia. Azul 4463, decola 48, controle 120, decimal 8. 208, vai chamar o controle agora, 4463. Salvador, Azul 4463, decolou sua escuta. Azul 4463, contato radar, saída da EL, subir, mantém nível de voo 180. Da EL 180, 4463. Saída prevista Conde, aguarde, número 2 para cópia. Frente do acionamento, chama para cópia, após acionado, 2733. Acionado, pronto para cópia. Azul 4089, pronto para cópia. Autorizado Vitória, nível 360, via Peruísque 50, saída da Euleda Eudes. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5436, coteja. Altímetro 1-0-1-4, agora 1-0-1-3, corrigindo. Táxi via hotel antes da intersecção, chama a torre 1-8-9-5 para o cruzamento. Salvador, voo 1-2-6-0 para o táxi, 1-6-6 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia até na Natal. No 66 a bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-9-5, bom voo. Livre táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 1-9-5-3, 1-9-5, Leste Bravo Delta. Salvador, Oceaner 6254. Oceaner 6254, contato radar, saída da Elfa, e mantém nível de voo 360. 6-0-6-2-5-4-3, eu vou direto da El Moleda. Mantenha o perfil, Oceaner 6254. 6-4. Então, senhor, 1-0, poderia adequar para uma base direta da, para 1-0, Juliette, prossegue? Afirmo. Na presente, então, prossegue base pela esquerda para a pista 1-0, Juliette para Delta. Repassará o Juliette para Delta. Condor 2-0, está autorizado o cruzamento imediato e reposto livrando a pista. Prossiga seu táxi via Taxiway Alpha e irá contornar o pátio principal prosseguindo via Taxiway India após Juliette, dando passagem ao 737 Tango que se encontra agora no través do Gate 5. Via Alpha, contornando o pátio, dando passagem ao Gol. Eu posso perder. Condor 777, autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Autorizada a decolagem 1-0. Bravo Delta, ajuste no 0-3, vento 1-2-0 graus. 12 nós, 1 a 12 de nós, pista livre autorizado posto. Bravo Delta. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-1-6-2, coteja. controle, muito boa tarde, voo 1777. Voo 1777, contato radar Cidade da El, sube e mantém nível de voo 340. 340 da El, solicita por onde da El, voo 1777. Voo 1777, mantém o perfil da saída. Mantenha, 777. Altímetro 1093, táxi via hotel, antes da intersecção, chama a torre 18-95 para o cruzamento. Hotel 463, chame centro Recife na frequência 1251, a perna 13325. 25-13325, muito grato. Então, 3283, ação de identificação, autorizar a chegada na mar e disponível de voo 050. Direita, chame só aluno 21 desse mandato. Juliette. Pátio 3, confirme. Aquilo, pátio 3, então, Juliette, Bravo Delta, autorizado. O 2-0 após a rolagem do 737 da Gol, ali mantém pistão no 0. Olho 260, pista livre, autorizado a decolagem, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nosso. Oceana é 6254, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Chamar o centro Recife 251, Oceana é 6254. Então, 3216, ação de indicação, autorizada a chegada a Mari, disponível de voo 060. Então, 3216, mantenha o perfil da chegada, reduz a velocidade para 220 mais. Afirmo, então, 3216. Condor 2-0, autorizada a decolagem, visto 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Controle, 1-2-6-0. 1-2-6-0, contato radar, sai da PUCA, sub, mantém nível de voo 390. 390, perfil da PUCA, 1-2-6-0. Condor 2-0, decola 5-9, controle 1-2-0, décima 8. 19-208, obrigado. Para. Controle Salvador, Condor 2-0, Nadael. Condor 2-0, contato radar, sai Nadael, sobe e mantém a nível de voo 360. Nadael, sobe 360. No Paris agora com o plano de rotatório Oscar. Fox Trot Tango Oscar, sim, reporte visual com o campo. Reporta lá visual. Força 0-2-7-3-3, autorizado ingresso e decolagem, partida da intersecção até o pisto no zero. Vento 1-1-0 graus, 1-2 longs, ajuste no 0-3. 0-7-3-3, autorizado alinhamento e decolagem da pista 1-0. Adoro, é Foxtrot Tango Oscar. Foxtrot Tango Oscar, complete aproximação para a final do 1-7, reporte a 2 milhas da cabeceira. Número 1 para pouso, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. 01 para pouso, 2 milhas fora, reporta nada final da 1-7 Oscar, ciente do vento. 089, chama para o pushback. Tente descer para 2 de mil pés, ajuste na 0-3. 2-1-0-3. Sempre será chegada, tanto 3-2 e 3. 3-2 no meio, desça para 3 de mil pés, ajuste na 0-5. 4-3-2 no TAM 3216, desça para 3.000 pés, ajuste no 093. No 013, TAM 3216. 283, mantenha o perfil da chegada. Aqui é o perfil, 283. Web 6721, cópia Fortaleza. Autorizado Fortaleza, nível 330, via Upper Zulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola 10, curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5455, coteja. Fortaleza, via Rota 330, Momo Frote, Upper Zulu 9, 208, controle 5455, ao transponder Web 6721. Cotejamento correto, chama para feedback sonamento. Amarelo. Back, prossiga. Informar o horário da notificação, Mike é back. Ok, devemos ter dentro de mais uns 5 minutos, aguarde. Autorizado via pátio, reporte a ingressão na Lima, Bravo Delta. 545, alterna, 12685. Recife no 2545, no 2685, gol no 260, bom trabalho. Obrigada. 0208. Motor 208, Rosário 2733. Fox Tango Oeste, autorizado pelo pisto no 7, vento 1-0 graus, 1-2 nós. 17 com 12, 7, o Tango Oeste não requer ainda, seu, após o pouso, um backtrack a Tango da Bata. Ok, positivo, autorizado backtrack após o pouso para a Bata. Passa. 02520 Recife, 1251, alterna, 13325. 1251, 3325, obrigado. Obrigada. O 733 da presente, vai na Proa de Conde. Está presente na Proa de Conde, o Fuso era 2733. Autorizado LS, 3233. Autorizado LS, é que foi pista no zero, reposta estabilizada. TAM 3283. Autorizado, chama para o táxi. Chamará. Chamará. Bravo Delta, segue via Lima, na Quebec. Na Quebec, chama a torre 18095 para o cruzamento. Segue acionamento 04F767. Autorizado, chama para o táxi. Chamará. Então, na Quebec, pronto para a cópia. Do Cairo, no meu pé, corredor axé, decola 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 0161 no cotejo. Confirma 2 a bordo. Sanar 6141, boa tarde, sendo a minha indicação, chegada bom, se desça e mantenha 050. Desça e mantenha 050, pode ir para a fila da presente, bom. Autorizado bom, se da presente, Sanar 6141. Bom, se da presente. Vai Quebec, autorizado, acionamento, reporte para o táxi, parte 4, Quebec. Posso que se equilibrou, estacionado em frequência. Léo, desça para o número 1500 na proa de Paripe. Desça para o Léo, vou descer para mim dentro da proa de Paripe com a informação que eles devem ter. Enche em forma ajuste, 1